Já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Na borda do prato se limita a janta, as espinhas do peixe de volta pro mar. As espinhas do peixe de volta pro mar. Tomara que um dia seja para todos e sempre a mesma cerveja. Tomara que um dia não, para todos e sempre metade do pão. Tomara que um dia seja, que seja de linho a toalha da mesa. Tomara que um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão. Já não somos como na chegada, o sol já é claro nas águas quietas do mangue terra. Vemos vinho no linho da mesa, molhada de vinho e manchada de sangue, molhada de vinho e manchada de sangue. Silesio, Feufuze e Lesio, Seaca, Neaca, Altiuão, ora pro nobis, ora pro nobis.